Graça e paz, irmãos. Que bom podermos estar juntos novamente e meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar o texto de Gênesis, no capítulo 15, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Eu quero, nesse momento inicial, deixar uma saudação, tendo como ideia uma mensagem com o irmão José de Amorim, que o irmão José de Amorim, da igreja em Cidade Líder, nos mandou. Coloque sua vida e seus projetos na mão de Deus. Confia nele. Peça para ele te conduzir e te mostrar o melhor caminho. Que Deus nos abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Que essa seja a tônica de todo o nosso dia, em nome de Jesus. Fazendo então como procedemos, a leitura do texto, depois as duas notas de rodapé e o comentário. Começamos pela leitura do Gênesis. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos. Eliézer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliézer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e o orientou: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: Eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abrão: Ó soberano, Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão: Sabe, com toda certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fiz sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebeseus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. No capítulo 15, nós temos na BKJA duas notas de rodapé que eu leio para vocês agora. Aqui aparecem pela primeira vez na Bíblia os termos creu, creditado e justiça, aplicados à fé salvadora. Abraão é o pai de todos os que creem. Por isso, irmãos, nós somos filhos de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai da fé, e todos os que creem são filhos de Abraão. Em todos os tempos, a salvação foi oferecida a todos os povos, sob a base da fé sincera e absoluta no Senhor Deus, em hebraico, Adonai Yavé. Adonai, Senhor, significa dono, e é a mesma expressão usada pela mulher da antiguidade em relação a seu marido, indicando profundo amor e submissão, como mostra a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 6. A extensão da terra prometida a Abraão nesse texto e a sua semente compreendia desde a corrente que dividia a Filistia do Egito até o rio Eufrates. Somente na época do rei Salomão, essas fronteiras de Israel foram de fato conquistadas. Na antiguidade, era costume as partes de um acordo formalizarem sua aliança ou pacto, caminhando juntas por entre as partes, rogavam contra si próprias no caso de descumprimento da palavra e exclamavam: assim me seja feito, caso eu não cumpra o juramento e o compromisso que agora assumo. O fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, simbolizava a presença de Deus. Deus repete e confirma com Abraão a aliança que fizera com Noé e sua descendência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faço agora um breve apontamento do livro Houve Luz, um comentário do livro do Gênesis que escrevi. E tenho como proposição: o impossível para o homem é possível para Deus. Repito, o impossível para o homem é possível para Deus. Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe diz para que não temesse, porque seria seu escudo, e fez a promessa de lhe dar grande galardão. Amados irmãos, essa é a primeira verdade e ensinamento que nós temos que guardar desse texto. O Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. O Senhor deu a visão a Abrão e hoje Ele nos dá a visão através da Sua palavra e nos garante que Ele é o nosso escudo e é o nosso galardão. Abrão diz ao Senhor que ainda não tem descendência, mas houve a promessa de que terá o seu descendente e herdeiro. Deus confirma a promessa e a aliança, prometendo grandes bênçãos ao seu servo. Abrão creu e tornou-se pai da fé. Desta forma, todos os que creem no Senhor e obedecem aos seus mandamentos serão chamados filhos de Abrão. A fé do patriarca lhe foi imputada por justiça. No hebraico, irmãos, justiça significa ou bondade ou vontade de Deus. Então você pode traduzir: a fé do patriarca lhe foi imputada como a vontade de Deus, assim como na graça salvadora. É pela graça, é pela vontade de Deus que a graça se manifesta, gerando em nós o arrependimento e a fé para a salvação. Porque no caso de Abraão, mesmo estando velho e não podendo gerar filhos naturalmente, acreditou que teria descendência semelhante ao número de estrelas do céu. O Senhor faz até uma brincadeira com seu servo, e não tome a palavra brincadeira como descaso ou num sentido pejorativo. Quando ele pergunta: olhe e conte as estrelas do céu, se você puder. Nós não podemos contar as estrelas do céu. Imagine se nós fôssemos contar todas as estrelas, hoje sabemos, do universo em expansão, não podemos contar. E o Senhor prometeu que os descendentes de Abraão seriam como as estrelas do céu. Louvado seja o seu nome. Deus renova a promessa de conceder a terra a Abraão e a sua descendência, e recebe do seu servo a oferta de uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e uma pombinha. A oferta foi depositada no altar. O respeito pelo Senhor fez com que Abrão vigiasse os animais que foram sacrificados, para que não se aproximasse nenhuma ave de rapina. Os animais tinham 3 anos, simbolizando a ação milagrosa do Pai. O número 3, irmãos, vai simbolizar a Trindade e vai simbolizar a virada da história. Sempre que você visualizar o número 3, você fique atento, porque em muitos casos ele não é só o retrato de um número, a descrição de um número. Ele tem um conteúdo embutido. O número 3 simboliza o milagre de Deus. O número 3 simboliza a virada da morte para a vida. Você vai entender muito isso estudando o livro de Esther, quando todos os judeus iriam morrer. E depois de 3 dias, então toda a história foi transformada, e tendo sido transformada, não só os judeus deixaram de ser assassinados, como aquele que tramava contra eles é que foi levado à morte. E não podemos esquecer que foi ao terceiro dia, esse é o mais importante, ao terceiro dia Jesus levantou dentre os mortos. Portanto, o número 3 simboliza o milagre de Deus em toda a Bíblia, associado à ideia de intervenção que reverte o curso da história. Só abro um parêntese para dizer a você uma coisa: isso não tem nada a ver com sorte ou a cabala judaica. Isso é o estudo do próprio alfabeto hebraico, porque as letras e as palavras em hebraico possuem uma representação numérica. Então, o número, muitas vezes, representa um conteúdo. Vou repetir: os números representam para os hebreus um determinado conteúdo, não tem nada a ver com sorte ou azar, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com isso, tá bem? Só fecho o parêntese para que você entenda. É que na antiguidade, não só os hebreus, outros povos também tinham no seu alfabeto uma representação numérica e tinham nos números uma representação de conteúdo teológico. Situações aparentemente impossíveis, nós vemos nesse texto, são transformadas pelo poder de Deus. Isso é simbolizado através do número 3. O impossível para os homens é possível para Deus. Abrão caiu em profundo sono e nele o Senhor lhe diz que a sua posteridade seria peregrina em terra alheia, reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, já antecipando o que aconteceria depois com Israel no Egito. Abrão não tinha filhos, e o Senhor lhe revelou que aconteceria no Egito a partir da quarta geração depois da morte do seu bisneto José. Por outro lado, os povos que se levantaram contra os seus descendentes étnicos também seriam julgados. Deus promete a Abraão, Deus promete que Abraão iria morrer em paz na sua velhice. Olha que coisa maravilhosa. Por um lado, Abraão olhou para Deus e disse: eu não tenho descendente. O Senhor me prometeu descendência, mas eu não tenho descendente. E Deus prometeu que a sua descendência seria como as estrelas do céu. O Senhor também já revelou o que iria acontecer com o povo de Israel no Egito. E o Senhor também revelou que iria castigar os povos que escravizaram Israel. Deus promete que Abraão iria morrer em paz na sua velhice. Essa deve ser uma vontade de cada um de nós, um anseio nosso de que morramos em paz na presença do Senhor, se possível, na velhice. É bom lembrar que o número 4 e seus múltiplos, 40, 400, que é o tempo 4, 40 ou 400, que é o tempo que o povo de Israel ficou no cativeiro, representam grande provação. No mesmo dia, o Senhor renovou a aliança com Abrão, dizendo que sua descendência receberá a terra, desde o Egito até o rio Eufrates, bem lá ao norte, irmãos. pois você olhe aí nos mapas, na sua Bíblia. O Deus de Abraão é fiel e poderoso para fazer o que parecia impossível. Era impossível gerar o filho? O Senhor gerou o filho Isaque. Era impossível ter descendência? Ele gerou uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Era possível tomar a terra, ter terra, num lugar onde já havia outros povos? O Senhor concedeu que o povo de Israel tomasse aquela terra e hoje, depois de tanto tempo fora dela, vemos de novo o povo de Israel no lugar que Deus prometeu. A terra prometida estava habitada, mas o Deus da justiça vai fazer com que, anos mais tarde, essa terra que mana leite e mel seja habitada pelos descendentes daquele que é chamado pai da fé. Olha que coisa maravilhosa! A terra estava habitada. Não era possível possuir aquela terra. Mas o Deus da justiça fez com que, anos mais tarde, essa terra de bênção e prosperidade, que manava leite e mel, fosse habitada pelos descendentes daquele que é chamado pai da fé, porque o impossível para o homem é possível para Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão sabem que, apesar dos obstáculos, Deus é fiel para cumprir as suas promessas e poderoso para retirar qualquer obstáculo que esteja no caminho. Não importa, irmão, irmã, quais sejam as circunstâncias, saiba que Deus vai cumprir todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Permaneça nele, com fé, com obediência, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas acontecerão como fruto desse relacionamento. Porque, como eu disse na proposição, o impossível para o homem é possível para Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente em nossa vida espiritual. E ela alcança todas as áreas do nosso ser. Tudo aquilo que nos diz respeito. Então, seja um verdadeiro filho de Abraão. Essa é a minha palavra final. Seja um verdadeiro filho de Abraão, um filho da fé. Saiba que você tem obstáculos no caminho e continuará tendo, mas o Senhor é fiel e ele vai cumprir todas as promessas que ele tem para a sua vida. E ele é poderoso para retirar qualquer obstáculo do caminho. Pastor, eu estou com um grande obstáculo no caminho. Saiba que Deus é fiel para retirar qualquer obstáculo da sua frente, qualquer obstáculo que esteja no seu caminho. Não importa, irmão, irmã, quais sejam as suas circunstâncias, saiba que Deus vai cumprir todo o propósito que Ele tem em sua vida. Permaneça no Senhor, permaneça com fé, permaneça na obediência, permaneça na palavra do Senhor, e as outras coisas acontecerão como fruto desse relacionamento, e ele há de multiplicar sobre a sua vida aquilo que não era possível, ele vai tornar aquilo que parecia impossível, ele vai tornar possível. E aquilo que talvez fosse uma unidade, ele vai multiplicar de tal maneira que será como as estrelas do céu, que serão como as estrelas do céu. Preste atenção nisso. O Senhor tem bênção sem medida para você, do número semelhante às estrelas do céu, do universo em expansão.